yo caminando por mi calle salgo viendo cristalino pa' quemar los fajal. No le sacude la sal, esta cuadra está caliente para vacilar su rap. São as bombas de dispensa inteira. Joga fumaça para o ar. Até o sol raiar, deixa que o próximo eu vou bolar. Acompanha a viagem, quem tá com a gente sabe. O desbocado inverso, nessa boca não tem lacre. VMG mentia é eficaz. Enquanto eu tiver nativa, você vai ficar pra trás. Alemen, um fumeiro brasileiro. Junto com os meus parceiros, sentia no mundo inteiro. Família RZO, formigueiro na missão. Conexão, Orion é o Brasil com o mundão. Sem arma na mão, amor no coração. Beck aceso, a fumaça vai pro espaço, irmão. Sideral, na moral, prensa pra citar. Los marihuanos loucos, espacial. Contamina a geral com um som verdadeiro. Em sintonia, produto de chineiros e brasileiros. Sonhos se tornam versos e rimas e uma mente acima. Fábrica de inteligência produzindo todo dia. E agora com permiso que chegaram os latinos. Sentiram destino, propiram destino e se juntaram. Venimos los carinos, combino, comino. No importa la distancia porque con el rap eliminamos. Se suelta un extremo de mi mente. Un impulso en mi dedo, pone la tita potente. Es el lápiz insolente de este cora indolente. Firmo aquí en el beat, se hace la voz más fuerte. De la favela a la pobla, cinco manos a la obra. Sacando la bola, aunque el tiempo no nos sobra. Sabrá tirar la palabra, está más loco que una cabra. Pero ponlo en las tablas que te dejarán sin hablar. Para os manos de lá, cada lugar um